e a conferência da Ubisoft logo na segunda-feira, dia 3 de junho. E é outra grande conferência que a gente está esperando bastante, porque no ano passado teve um monte de jogo legal sendo mostrado, e esse ano a gente quer ver como esses jogos estão, em que fase de desenvolvimento já, né? Um deles é o For Honor, que é um dos mais aguardados aí da conferência da Ubisoft. Pois é, o For Honor, a galera que jogou na E3 ano passado falou que For Honor é um jogo que você tem que jogar pra entender. Então aí eu tava até ouvindo uns caras comentando, acho que ontem, eu acho que For Honor eles têm a possibilidade de fazer um daquele negócio que virou moda na E3 agora. E tipo assim, eles vão mostrar o jogo, mostrar uma demo do jogo lá, e vão, depois de terminar de mostrar, vão falar. E você já pode baixar o beta do For Honor agora na Xbox Live e na PlayStation Store. Vão lá jogar, saca? Porque eu acho que isso aí é um jogo que pra convencer a galera vai ter que jogar primeiro. Eu acho que um beta é a solução fácil pra isso. E da temática de For Honor, quando ele foi lançado, porque, assim, é uma coisa um pouco diferente, né? Por mais que seja um jogo com enfoque, pelo menos multiplayer, ele buscou uma coisinha diferente com essas batalhas medievais, coisas que estão muito em alta na mídia, por causa das séries, por causa dos livros, tudo. E eu gostei muito do jeito que o jogo foi desenvolvido, do jeito que ele foi mostrado, um sistema de captura, um sistema de defesa. Só que, como a gente já tinha comentado, por exemplo, a gente gravou um podcast sobre os jogos que a gente estava esperando para esse ano, e eu tinha comentado que o For Honor, minha maior preocupação mesmo é a tendência que tá virando hoje em dia de jogo multiplayer, com enfoque em multiplayer, porque a gente não sabe o tanto que isso dura, né? A gente não sabe se aqui vai durar um mês, se vai durar dois meses, se vai durar um ano, se vai durar uma semana. Citando todos os exemplos possíveis, entre jogos que Evolve, que a gente já comentou anteriormente, que sumiu, não existe mais, e alguns outros ainda estão tentando se manter por cima, igual Rainbow Six. Quando, pouco depois da gente ter feito esse podcast, a Ubisoft divulgou que For Honor vai ter uma campanha offline de mais ou menos 3 horas, se eu não me engano. Nossa, 3 horas? É interessante a ideia. Não, pois é. Mas mesmo assim eu achei a ideia um pouco interessante. No anúncio eles já mostraram uma porrada de gente jogando ele. Cara, é muito provavelmente que o enfoque deles seja mesmo multiplayer. E eles nem vão dar tanta com bola pra campanha, eu acho. Eu acho que é muito provável que eles lancem um beta lá no dia. Eu curto a ideia, espero que eles façam isso. Mas até que ponto só o multiplayer vai ser um problema, a gente não pode saber. Ele não pode, né, ter certeza, mas... O Evolve tá aí pra provar que um jogo só multiplayer é osso, hein? Pois aí, o Titanfall, depois de que a gente tava comentando que é um jogo que sumiu depois de um mês, é um jogo que criticaram também pela falta de uma campanha. Aí a EA voltou atrás e agora o segundo jogo vai ter uma campanha. Então, não sei, pelo menos, por mais que essa história de tendência multiplayer tenha virado moda, eu acho que também nesses últimos tempos tem ficado óbvio que se lançar um jogo que é só multiplayer é furado, saca? Porque a galera não curte isso. Outro grande jogo aí, né, AAA da Ubisoft é o Ghost Recon Wildlands, né? Que também surpreendeu pra caramba na E3 2015. Pois é, eles terminaram a conferência do ano passado com esse Ghost Recon. E parece, e quando eles mostraram o trailer do jogo, já me cheirou tipo aquela história de Watch Dogs e Division, que eles anunciam o jogo 3 anos depois eles lançam. Agora eu não sei se o jogo tá previsto pra sair esse ano. Eu acho que ele tá. Então, mas tipo assim, eu não fiquei louco no trailer dele não, saca? Mas eu acho que ele parece mais um jogo grande da Ubisoft, mundo aberto, que não sei o que, mas parece legal. Tem nada contra não, mas não sou louco nele também. Ah, eu fiquei louco mesmo. eu gostei, na verdade é mania da Ubisoft. As conferências da Ubisoft na E3 pra mim são, tipo, entre as mais interessantes que tem. A Ubisoft, ela sabe fazer publicidade, né, dos jogos dela, então os gameplays que ela lança, os trailers, sempre são muito geniais. Pega os trailers de Assassin's Creed, por exemplo. Mesmo o cara que não é fã fica, tipo assim, pô, da hora, curti, no mínimo, né? E ela tem essa mania de fechar as conferências dela com esses super produções, entre aspas, que ela tá querendo lançar. Esse Ghost Recon, né? Porque o último que lançou foi o Future Soldier, se eu não me engano. Ficou meio apagado, apareceu, o povo falou, nossa, o jogo é interessante, o jogo é bom, essa temática de jogo futurista, que é a temática do Tom Clancy, de fazer arma, né? jogos de armas, ficou muito boa, só porque parece que ficou um pouco apagado, e eles vão optar por uma coisa que eles é pioneiro, entre aspas, né, que é uma coisa que eles destacam muito, que é o mundo aberto, e sempre é muito bom jogos de mundo aberto, às vezes fica falhado, faltando alguma coisa, mas divertido a gente pode dizer que é. Às vezes nem tanto, assim, igual a gente vai falar ali do Hot Dogs 2. Hot Dogs 2 é um jogo que tem muito o que provar, na minha opinião. Hot Dogs foi uma saga que viveu de hype, foi vendida em cima de hype, e o primeiro jogo, então é só esperar pra ver. Vocês acham que sai esse ano o Ghost Recon ainda? Olha, eu acho que só pra 2017, mas o que eu ia destacar aqui é que, tipo, a gente pode falar brincando da Ubisoft sobre que lançou Assassin's Creed por dia e eles lançam muitos jogos, eu acho que de todas as franquias deles, mas a gente tem que dar os créditos também que os caras têm uma mão pra fazer ambientação, é divino o negócio, né? Eles criam mundos legais. Eu não sou desse que mete pau na Ubisoft, saca? Eu acho que eles têm um leque de franquias muito bom. E eu não consigo falar que os jogos deles são ruins, saca? Às vezes um se destaca menos que o outro, mas... Eu acho que... Por mais que eu não tô louco, igual eu falo, não tô louco nesse Ghost Recon louco, tenho certeza que vai ser um jogo bom, saca? No mínimo bom. Eu acho que por ser da Ubisoft, todo mundo bota um hype imenso em cima porque sabe que vem jogo ótimo. E eu acho que é por isso que às vezes acaba assim... dando uma decepção grande. Exato, mas eu acho provável que eles lancem esse ano, porque vão lançar o Watch Dogs 2, né? Então talvez medo de atrapalhar a venda e tudo mais. É, pode ser. A gente falando de Watch Dogs 2, né? Aproveitando o gancho, tinha sido confirmado em reunião de econômica da empresa, né? Em janeiro já, mas agora que foi anunciado realmente, né? Não foi um anúncio, mas divulgaram a lista de jogos que vão apresentar na E3, a Ubisoft divulgou e... Tá lá, Watch Dogs 2 e tal. Mas, olha, eu não sei se o Watch Dogs 2 realmente... Será que vai cair nas graças depois de tudo que aconteceu com o Watch Dogs 1? Não que tenha sido um jogo ruim, mas... Se apresentou abaixo do que todo mundo esperava. Eu tô ansioso pro jogo, viu? Não vou mentir, não. Eu acho que o primeiro Watch Dogs foi um ótimo jogo, saca? Eu acho que a história do jogo era um lixo deplorável. Eu acho que o protagonista do primeiro jogo, Aiden Pierce, é um dos piores protagonistas que eu já vi em qualquer jogo na minha vida. A história era horrível, mas eu acho que eles criaram um universo legal ali. Essa questão de tecnologia de monitoração e tudo mais. E eu acho que, tipo assim, por mais que... Aquele negócio, é igual o Costinha falou, o primeiro Watch Dogs foi carregado no hype. Que eu acho que é injusto com o jogo, saca? Mas, tipo assim, o jogo também tava meio que pagando que ia ser revolucionário, que não foi e tudo mais. Mas eu acho que é um jogo divertido, saca? Aquele modelo da Ubisoft de... Você pode escolher entre stealth ou combate tiroteio e tudo mais. Você vai capturar a base aqui e ali. Eu acho que nisso o jogo era divertido. Só que é aquele negócio, é uma franquia que tem potencial e o primeiro jogo não aproveitava tudo disso. Eu acho que tem tudo pra esse segundo jogo ser situação igual o Assassin's Creed foi, que o primeiro foi tipo uma planta pro que a série viria a ser. E aí eu acho que o Watch Dogs pode ser realmente o que a franquia merece. E vocês acham que realmente vai... Porque a Ubisoft já falou que em 2016 não iria aparecer um novo Assassin's Creed, o que eu acho particularmente um erro, né? Porque... Eles bem que poderiam lançar um junto com um filme pra, né, com a mesma pegada. Vou opinar, né? Um pouquinho aqui. Mas vocês acham que realmente que vai ter alguma vai coisa? Vai ser o AAA do Assassin's Creed. Eu acho que, igual eu tô falando aqui, desculpa te cortar, falei por cima, mas eu acho que não vai ser um AAA do Assassin's Creed daqueles gigantes, mas alguma coisinha de Assassin's Creed eu acho que vai ter, sabe? Pra 2016? Bem que... Isso, justamente, não igual, por exemplo, a gente tem aquela saga dos jogos que passam na Ásia, né? Que eu passo na Índia, os Chronicles. Alguma coisa assim, talvez possa aparecer de Assassin's Creed. Talvez não um grande AAA, sabe? Não, mas a E3 é muito provavelmente que eles já apresentem um Assassin's Creed pra 2017. Não, justamente, o Assassin's Creed pro ano que vem pode aparecer, só porque eu ainda acho que alguma coisa, tipo assim, nem que seja um spin-off, vai aparecer pra esse ano. Será? Eu não sei, né? Tipo, eu acho que esse ano foi um ano estranho pra eles decidirem parar com essa finalização da série, né? Porque, pô, esse ano tem um filme. Esse ano é um ano que Assassin's Creed poderia virar mais mainstream do que nunca, né? E vender mais jogo do que nunca, mas... Eu não sei, se eu acho que tem uma boa chance deles colocarem alguma coisa menorzinha esse ano aí. Mas eu também acho que nem é uma boa eles anunciarem o jogo do ano que vem, saca? Esse ano. Porra, velho. Se você não vai lançar esse ano, deixa a franquia respirar, saca? Tira ela um pouco, assim, da vista. Eu sei que com o filme vai ser difícil isso, mas... Sei lá, velho. Tipo, deixa pra mostrar ano que vem. Ninguém tá louco de saudade de Assassin's Creed, saca? É, mas é difícil acontecer deixar pra ano que vem eles lançarem, viu? Porque... Eu também, é. Pois é, eu concordo com você no que você diz aí, porque o jogo... Dá um espaço um pouquinho pro Assassin's Creed crescer dentro de outra mídia, que é o cinema, né? Que tá prometendo muito, inclusive. O filme tá, tipo assim, pelo trailer, se a gente fosse... Assistir o filme pelo trailer, todo mundo já gostou, né, de cara. Com exceção daquela música bosta, meu Deus. E isso foi um erro feíssimo da... Nossa, cara, dos produtores do lixo, trailer, né? Mas... É como tem que dar pra relevar. É o tem que dar pra relevar, assim, legal. Porque... Mostrou tudo que um fã de Assassin's Creed quer ver. Uh-huh. Parkour, assassinatos, agilidades, assassinos, um pouco de história que vai ter por trás do Animus também. Foi um trailer mais pros fãs, na minha opinião, sabe? Não mostrou aquilo, igual a gente tá acostumado a ver super trailers de Velozes e Furiosos, por exemplo, que é aquela ação frenética, aquele trem doido. Não, esse trailer foi mais tranquilo, foi explicando um pouquinho mais sobre como o filme vai funcionar. Você foi, tipo assim, parece que o cara tinha sido condenado à morte, daí vai pro Animus pra voltar no passado, né? Então... Uhum. É, a gente, ainda de confirmado, né, a gente tem um novo City Park, que esse provavelmente vai cair nas graças todo mundo. Ah, esse aí, cara, esse aí eu tô esperando demais. Ano passado foi muito surpreso eles terem anunciado esse jogo. E, nossa, velho, só de saber que tem mais South Park pra jogar, estilo RPG, velho, já garantido minha conta. E é a mesma galera que fez o primeiro, né? É, eu acho que é. Acho que é Obsidian, não sei. Não, na verdade, acho que é outro estúdio que tá fazendo. Eu acho, provavelmente, o Matt e o Trey, que são os criadores da série, vão estar envolvidos com o jogo. Mas eu acho que o estúdio que tá fazendo é outro. Acho que é Ubisoft e São Francisco. Quem fez o primeiro era Obsidian. Não, porque, tipo assim, questão de South Park, eu não em questões assim de lançamento, de produtora, mas eu queria falar um pouco do jogo em si, porque eu não assisto South Park, particularmente. Não acompanho, às vezes, até por falta de oportunidade também de parar pra assistir. Mas quando eu joguei o South Park, eu achei ele genial, completamente genial. Isso porque eu não acompanho a série. Pra um fã, igual comentários que a gente veio. Fã que assistiu todos os episódios de todas as temporadas, aquilo deve ter sido, tipo assim, eu um fantástico. Eu assisto South Park todo dia, eu não conseguiria imaginar um jogo melhor de South Park. Não consigo. E o jogo foi excepcional. Muito bem feito. Um sistemazinho de RPG de turno, por mais que eu deteste, ficou muito, muito eu bom. Eu também, pois sabe? É, eu não gosto de RPG de turno. Eu amei South Park. Até porque, tipo, é engraçado, saca? O jeito que você joga o jogo. Então, mesmo sendo RPG de turno, cara, foi um jogo muito divertido. A gente ainda tem algumas especulações, né, pra conferência da Ubisoft, que é o novo Splinter Cell, e um jogo ainda sem um nome, né, que não foi divulgado muita coisa, né? Pois é, eu acho que, tipo assim, é aquela que a gente tava falando, a Ubisoft sempre termina a conferência deles com um jogo novo. Eu acho que esse jogo aí vai ser um Splinter Cell novo. Eu acho improvável que seja uma franquia nova, mas eu aposto em Splinter Cell. Eu já aposto em uma franquia nova, particularmente. Aí eu queria ver Splinter Cell nova geração, hein? Não, sim, um Splinter Cell inspirado por Metal Gear, pelo último Metal Gear. Talvez mundo aberto, não sei. Splinter Cell, pelo menos o Blacklist, né, foi, tipo, eu particularmente achei genial o jogo, eu gostei, me diverti bastante muito jogando. Pegar aquela temática, aquele estilo de jogo que é o jogo do Tom Clancy, né, com armas futuristas, com, mesmo, não que seja ruim, muito bom mesmo, espionagem, levar um nível maior disso, acho que vai ficar incrível.